Despicable Me. Mais sujo ainda, porra. Eu cochilo minutos por dia, herdei maldição de Yoda. Coisa séria na metade pra uma moda. Seu pombite no recruto espera mais um foda. Não é cínica, pode contrário, ué. Pro, daqui pra cínica, olha a química que faz encontrar flow. Tela mímica, química tão quente. Já fui, é repetir lui, que não contribui com as provas não ruim. Porque os bico que me vê, se puder, se fuder, eu já fico muito grato. Fome de come, rato, amigo do anonimato. Quando sofri, possuído, quando sofri, possuído. Sentou no microfone, mato. Voz apobrada, nós da quebrada, nossa levada, que perigo grifa. Faça lembrar de preto, amarelo, sem ouvidos, califa. Se escarrifa, valor que enxerga, guerreiro perifa. Que não vim pra tomada pra morrer, quando vê o inimigo, peita e pifa. Te falei, não é mestre de cerimônia de boda. Se quer matar devido orgulho, cansei de morrer de vergonha, tu que se foda. Não se meta que é zorra, que é treta, corra, cê quer que as preta, morra, buceta, digo morra. Sou David Guetta, não queta, honra. Eita porra, tô rapidão, já fui pidão, já de ilusão. Cai tua missão de me defender até entender, virei aberração. Cansei de ver preto, cabelo do fio de maloca. Fazendo tudo por nada em troca, oprime. Desde que não funciona Burguini, abusa, até abusa, vira motoca. Tô caralho, vou dar mó trabalho, se desistir do caralho. Me senti só em batalha, já que uns preferem me ver cheirando pra caralho. O flow continua brau, brau, brau, mal, Rony Rotal. Rony infelizmente vive o que restau. Ro, rap, que o pique de dinossauro. Pesa do puto, então mata, pique bambata. Sua rima e minha pata, Mussum Gata. Zuli, Afro, Samurai, Black, Chamasta. Banzo de quilo, bala de tanto, bandeira sola. Se fez SP, transa, pé. Tô tipo Nova Orleans, café. Harigal, vê preto no France, café. Ou você foda, ou você um bosta, quem é mais monstro? Toda vez que na caneta o Ameri gosta, nós escrevemos canções que se pá, agora será o Saturno. Só me resta querer vencer enquanto perco descanso noturno, foda. Não é que eu esqueci de sonhar, é que eu nem durmo. Porra!